Nas famílias, muitas vezes, os pais escrevem os diários dos próprios filhos. Deus, que é nosso pai, quis que a nossa história fosse escrita também. Você vai perceber que na sua história existem sempre dois personagens. Você e Deus. Deus escreveu uma história. A história de seu povo. E ela se parece com a história de cada um de nós. Nem a força dos egípcios, nem a pertinácia do faraó. Nada pôde resistir aos planos de Deus, tanto no passado como no futuro. É o que mais interessa. Nós gostamos muito da nossa vida, mas existe alguém que a ama muito mais que nós. É Deus. É Deus. É Deus. É a nossa realidade de todos os dias. É Deus. O rei ideal, bondoso e compreensivo, que soube vibrar com seu povo, não obstante as suas infidelidades. Nós, porém, sabemos o caminho certo e seguro para chegar à terra prometida, ao território de Deus. É o Evangelho, a mensagem de Jesus. Cristo é o nosso caminho. Basta seguirmos por ele. Assim falou Deus a Moisés. Anunciarás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz por vós entre os egípcios. De que modo vos trouxe sobre as asas de águia e vos tomei para mim. Se, portanto, ouvirdes a minha voz e observardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.